grande, eu posso visar um contato com você. pessoa desse para 2010 está por aí, então deve ter uma posição exata. A gente chama 017, não pelo valor final do ERF, como 0, vai passar 3 a 0. Autorizada 2010, a gente vai ter que fazer o favor com o informe. Projeto da ação, o local de a coordenação do povo da Rio. Thank you. falar de autorizada com sua Sul, vento 090 graus, 129, altimetria 097. Quatro decolado 4-6, controle 9-0, décima 8, Coreia. 0 Coreia. Salvador, muito boa tarde, azul 4463, passando o 10 na Corão Madrasa. 2463, uma pessoa da Nova Colômbia, dia a dia saída Corão Madrasa, para o voo com o oposto do Jato. Nós fizemos aí para o Corão, para o 4463, após 2003, direto para o 2000 Corão, obrigado. Para 2.10, ajustão 0.10. Autorizado o sinal do IADF3 para a questão 0 e a ponte do localizador, tá? 3.04. Eu vou 25, 4. 04, está no Torre Salvador, 198-2995. Salvador 2771, estabilizado, sinal, sinal no zero. Salvador 2771, boa tarde, continuando a informação, agora a gente vai. 7-2771. Vento 090, 190. 27, 27, 27. Confirme sua posição, vou passar o número 4 a 3. e prossegue para sair no Leão. Feminismo futuro e o código operado. Modo alto e chave, certificamento, porque chave solidar na mão do tipo. Pessoal, mostrando que o sentido contrário, próximo a mão, passando 070 para 3.110, chave 208, para 3.200.

3, chame centro Recife, frequência 128.8, até número 2.690. Frequência livre para a coordenação no 2345, atende com todo o controle do salvador para solicitar informação alerta no 20.80. Outra via chegada à Toma de Contra, Toma de Ona, parâmetro de voo 060. Toma 256, outra via chegada com a Medina para 25003, vestido ao time 1016. Todos os atos da segunda-feira são seis pontos realizados. Fomos perto de posição de 11 horas, 1 milhas, rumo nordeste, passando no 1.7, 3, 2, 0, 8.